3603, a linha mantém, pistão no zero. A linha mantém, tá, 3603. Boa noite, eu tive 5216, frente da informação essa. Boa noite. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aru, controle 119.35, torre 18.6, transponda 5440. E o 90 pela Golf 677, Puca, transição Aru, 1935, 18.6, e o transponde 5440. É, se não for atrapalhar, há condições de efetuar a subida Conde e manter o nível 130 para Aracaju? 24.000, Papa Romeu, para o Tchalhão. Solo, Salvador, 3258 de novo. Livre táxi até antes da Juliette. Antes da Juliette. Controle Papa Romeu Bravo Tchalioska, solicita Duna, se possível. Papa Romeu Bravo Tchalioska, prossiga na chegada, autorizado o apelo. Pelo. 440, agora o nível que consta aqui é 190, só quer baixar? Baixar porque aí fica de controle para controle, 130, por gentileza. Ah, então beleza, autorizado, 130. Obrigado. 130 na cone de Golf 677. O trip 5216. Ok, 130 na Conde 5216. Tá, 3662, livre táxi, portão 03, pátio 1. Tá, 3858, livre ingresso, portão 07. Ok, autorizado por 07, tá, Papatango, Chiquilo Zulu, desça até nível de voo 050. Salvador, boa noite, TAM 3603, decolando a sua escuta. TAM 3603, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340 na da EL, TAM 3603. Salvador, TAM 3561, autorização Brasília, pronto para corte. TAM 3561, autorizado Brasília, nível 380, via Peso Lona 7, decola da pista 190 com curva direita, saída gole transição ao fito, controle 119.35, transponda 5445. X-ray para o localizador, o Bravo Charlie Oscar. Direita agora, gole o fito e a saída, 119.35, controle 5445, transponda 3561. Correto, chame o pronto para acionar. Chamará, 3561. Batango, Chiquilo Zulu, desça para 4 mil pés, quem legal no 012. Trulli Salvador, boa noite, Xanar 6310, cliente da Eco. Xanar 6310, acione a identificação, via chegada Mari, desça até nível de voo 050. Identificou, perdeu da Mari, descendo para o 050, Xanar 6310. Azul 4071 no Campinas, nível 360, ciente da Eco para autorização. Azul 4071, autorizado Campinas, nível de voo 360, via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto bridge. Controle 119.35, torre 18.6, transponda 5452. Azul 4071, autoridade Campinas, nível 360, via Pezulu 16, após conforme rota do plano de voo. A pista é 10, após decolagem de curva à direita da El, Leda, Bridge, e controle 1935, transponder 5452. E a torre 18.6. Cotejamento correto. Verifique após Bravo Hotel Zulu se está previsto aí Zanetti, Papai India Romeu, Mendes. Afirmo, Zanetti, Pira, Sununga e Mendes, azul 4071. Correto, chame pronto para acionamento. Esse Mendes que está aí é Mike Eco, November Delta Sierra. Sem E ou sem I no final? Mendes. Afirmo, azul 4070. Mendes. Gente. Canebe 310, QNH 1012. 1012, grato. Estabilizado no curso localizador, o Bravo Charlie Oscar. Autólogo no 885, tente da Eco, 380 Guarulhos. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Peruísque 50. A saída da El, Leda Eudes. Controle 119.35, torre 18.6, transponda 5426. Autorizado para Guarulhos, estou no 885, Peruísque 50, da Euleda, Eudes é a saída, 1935, controle 086, torre 5426, tá, é o transporte do gol no 885, tá no portão 612. Portão 06, autorizado acionamento pushback, chama pronto para o táxi. Vai dar aí, obrigado. Ficou para o 60, perdeu o contato com o centro. Segundo 1398, informa o tráfego. 3 horas, 4 milhas, passando nível de voo 110 para 2 mil pés, Alfa 318. Xanem é 310, informa o tráfego, 9 horas, 5 milhas, passando nível de voo 170 para o 060. Boeing 737 da Gol. 763, vamos lá. Autorizado para Recife, nível de voo 330, via Peruísque 58. Saída Puca, transição Aru. Controle 119.35, torre 118.6, código transponder 5443. Quatro, três, conferem, chame pronto para o acionamento. Está livre, pouso, pista no zero, vento no 70 graus, 05 nós, pista molhada. Ele pousa no zero, para o Chalhosa. Controle autoriza para o gol 939, final do WIP. Confirme a matrícula. Do gol 939. Gol 390, aguarde. Passando com a chegada oficial, sem identificação, vou ir na proa de onda para a chegada à margem. Reporte para a descida. Controle Salvador, Passaredo 2224. Passaredo 2224, vou na proa de Amã para a chegada Amã, desça até nível de voo 050. Ok, Recife não deixou a gente descer, não vamos conseguir cumprir a restrição de 10 mil pés em Amã. Passaredo 2224, controle sente. Controle 98, reduza para 220 nós. 220 nós, gol no 404, reduza para 250 nós, é o número 5 na aproximação. 250. Dado, posição do táxi. Será para o táxi de sistema. Sabatango, Chiquilo Zulu, controle sente. Desça para 2 mil pés, que é legal no 012, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte avisar o localizador. Charlie Oscar, solo 03, 1219. Boa noite. Mais uma, valeu, Brasil. Boa noite. Passeio 2224, confia em velocidade de cada? 250 nós. O Salvador, Papa Romeu, Bravo, Charlie Oscar. Livre táxi. Até antes da Juliette, Bravo de Charlie Oscar. Ah, que você tem antes da Juliette, o Bravo de Charlie Oscar. Vamos para a direção geral, ok? Direção geral, então livre ingresso na Quilo para o Pátio 3. Quilo para o Pátio 3. Bom, no 398, curva direita, proa 070, informa o localizador, desça para 2 mil pés. Direita 070, desce para 2 mil, informa o localizador, bom, no 398. 32224, desça para o nível 040, mantendo a chegada a Amã. Sente para o 040, passarela na Amã. 32224, retoração para sequenciamento, corrigindo, curva à direita, proa 190, limitado localizador. Direita 190, limitada no lock, passarela. Bono 398, velocidade de cada. 220. Gente. Xanar 6310, velocidade de cada. 250, nós, Xanar 6310. Prossiga. É o número 5 para aproximação. Tem alguma velocidade para passaria do controle? Saída reduza para 180 nós. Passarela 2224, curva direita, proa 23240. Direita 240, passarela. Tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, rumo nordeste, cruzando 7.400 pés para 3.000 pés. Positivo. Voo no 404, reduz a velocidade para 210 nós. 210. Quatro, curva à esquerda, proa 190. Esquerda 190, passarela. 224, curva à esquerda, proa 090, informe o estado de localizador. Esquerda 090, reportará a passarela. T98 reduza para 1809. 1809, boa noite, 398. 90, 404. Desça para 050. 50, 404. Curva à esquerda. Proa 350. 350. Localizador, Gona 398. Duda para aproximação, aguarda a transferência de comunicação 398. Mil, o esquilo. Passaredo vai atingir o 040. 224, passaredo, desça para 3.000 pés. Para 3.000, passaredo. Solo 3561 com 63 a bordo, 4,23 de autonomia, alternando com pista para o início do táxi. Autorizado o táxi, ponto de espera, pista no zero, com fins, repita POB e autonomia. POB é 63 e autonomia de 4,23, autorizado até o ponto de espera da 10. Livre táxi. Livre. 080. 080, tá vendo? Chame 310, localizador? Afirmo. Complete a aproximação, chame Torres 186, bom pouso. Torres 186, boa. Passeio 2224, desça para 3.000 pés. Para 3.000 pés, passarela na FG. 906. Sim, chama o próximo posto. Chama 95. Só foi por mais 3 milhas, estará aventurado para o localizador. O Xizu 08. Autorizado, chama o próximo táxi. Livre, pedi e acionamento, chama para táxi 4071. Boa noite, Xanar 6310. Continue a aproximação, reporte quando visual. de portaria visual, 6310. 3000, portaria. Gente, mantenha 3000, passeio 2224. 1404, desça para 4000 pés. 4000, 404. Bono 398, localizador? Glide. Complete aproximação, chame torre 1086, bom pouso. 2224, passeio de informe no localizador. Informarei no LAC, passaria. Solo Salvador, Bono 885, pronto para puxa acionamento no 06. 230. Autorizado, chame pronto para o táxi. Gente, autorizado, puxa, acionamento. Estou chamando para o táxi Bono 885. O Azul 4071 já iniciou o push? Negativo, ainda não, senhor. Mais um minutinho e vai iniciar. Gente. O Bono 85, informe que o... informe sua equipe de solo que o Embraer 190 da Azul, no 08, já foi autorizado também para o pushback, para eles ficarem atentos. Tá, gente, obrigado. Está úmida. 7.310. Para 2.000, passaredo. Bono 404, isso é para 3.000 pés. 3.000. Salvador, 3561, pronto no ponto de espera da 10, visual com o tráfego na final. Sim, 3561, inicialmente mantém a posição, ok? Ok, mantém a posição 3561. Nave 8, localizador. Curva à esquerda para o 140, autorizado a interceptar o localizador. 140, autorizado a interceptar. Solac, passarela. Sete aproximação, chame torre 1086, bom pouso, passeio 2224. 1086, obrigado, senhor. Bono 404, desça para 2000 pés, informe o localizador. Informará, 2000. Estou molhado, senhora. Ok, sente, Oxanay, obrigado. Torre, boa noite, passaria do 2224. Passaria 2224, reporte final de 5 milhas. Passarei. Passa Simbra, o gol no 398. Sente, gol no 398, continue a aproximação, aguarde pista livre e reporte também quando visual. Passará. Então, 3561 no livre da colagem imediata, pista 10, vento no 70 graus, 05 nós. Afirmativo, autorizado a decolagem imediata, 3561. Ok, é, entendido que já está visual? Afirmativo. Ciente, continue a aproximação, vento no 70 graus, 05 nós, pista molhada, aguarde a autorização. Guardando, voo no 398. No 398, livre pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 04 nós. Livre pouso, não, no 0, gol no 398. 361 no decolado Zuno 4, controle 1 no 935, bom voo. Taxo no 885, 101 na bordo, com 4 horas de autonomia, alterna o Galeão. Souza, boa? 101. 561, decolando 6. Taxo, ponto de espera, 18.6, vou no 885. Nível de voo 380, como o perfil da saída Golia? 380, cumprindo o perfil da Golia 3561. Localizador 404. 04, reduza a velocidade para aproximação final e aguarde transferência de comunicações. Confirme? Aguarde transferência de comunicações, voo no 404. Escuta. 398, solo zona meia, livre à direita no 219. Webjet 5836, autorizado, reporte pronto para o táxi. Webjet, para o táxi, 5836. 1, 1, 8, decimal 6. Boa noite. Satélite da táxi Juliette. Oscar Golf, CA, desça para 4.000 pés, que é legal no 012. Para 4.000 no 012, Whisky Kilo, Kilo Zuru, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Zuru, descendo para 2.000. Final de 5.000, estou sabendo. Passaredo na final de 5 milhas, ainda não visual. Sente passaredo 2224, continue a aproximação, reporte quando visual. Ah, repassarei. Boa noite, 404, final baixou, travou, sente do passaredo. Ok, sente, gol no 404, continue a aproximação, será o número 2, para pouso, reporte quando visual. Zero 4 copiou a torre. Reportará visual. Passaredo a 1.000 pés a 3 milhas, parceiro. Tente passaredo 2224, livre pouso, pista no zero, vento no 8, 0 graus, 059, pista molhada. Ciente, livre pouso, passaredo. O Salvador, trip 52 no meia, na remota no 4 para o pushback acionamento. Aguarde autorização. Tem um tráfego da Azul a cauda. 5-2-1-6 4071, para táxi, autonomia 0432, CLP 1-1-6, alterna, Galeão. É com. Tá 3152, essa identificação via chegada a Mar e desce até nível de voo 050. Gente, quando a Maré desce 050, tá 3152. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero. Azul 4071 no livre táxi, ponto de espera da 10. Transferência à esquerda, proa 240, 20 milhas para evitar. TAM 3561, não confirme, proa 240 por 20 milhas. Afirma, mano. 561, livre desvio. 61.